Afirmativo. Livre da restrição vertical em TAP, desce para 4000, 1012. Poderia liberar também a velocidade ou manter 220? É 2, 209, opção 3520. Positivo, mantém o perfil da carta na termos de velocidade, 3520. Então 3891 no texto para 3000 pés, altímetro 1012. 3000, 1012, para 3891. No 7-4, chama agora o centro Recife, 126-85, alterna 133-65. 7, passando a Recife, 126-85, alterna 133-65, obrigado, boa noite. Bom. P5-317. P5-317, 1 minuto, cópia Belém. Previsa Momo? Momo, afirma. Webjet 5809, solo aos 39, libere próxima direita e prossiga ataque, salvo aquilo, parte 3. Livre pouso, 5899, senhorita. 5809, confirmando, pouso o solo aos 39, prossiga ataque, salvo aquilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, 5809. 5899 da Webjet, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 080 graus, 89. Livre pouso no 05899. 2 mil pés, repórter estabilizado. Autorizado, elétrico X-ray da pista no 0, tempo atrás estabilizado, tá 3891, descendo para 2000. Tá 3520, sobre vetoração, mantém a presente proa, limite ao localizador. Mantém a proa, limite ao loco, 3520. Zul 4178, desça para o nível 050. Para o 050, Zul 4178. Vai atingir 4000 reduzindo 190, TAM 3520. Certo, TAM 3520, desça para 3000 pés, altímetro 1012. Para 3000, 1012, o TAM 3520. Jet 6746, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 080 graus, 79. Livre pouso, 6746. TAM 3520, reduz a velocidade 1709 para o localizador, curva direita, proa 060, Reporte estabilizado. Desça para 2 mil pés. Afirmativo. Direita 060. Reduz 170, DF 2000, tá 3520. Correto. Azul 4178, desça para 3 mil pés, altímetro no 092, reduz a velocidade 2209. 2 mil pés no 092, 2209, 4178. Estabilizado, X-ray, 3891. Então, 3891, passando zona, chama agora a torre 118, decimal 612. 1862, 3891. Salvador, bom dia, 3891, estabilizado no X-ray, final dando zero. Bom, tem aproximação, informaria pista livre 3891. Agora na pista livre, 3891. Torre voo 1702, autonomia de 3 horas e 9, alterna Fortaleza, 145, a bordo para o táxi. Táxi autorizado via pátio Indy Alpha. Ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Pátio Alpha vai reportar para decolagem 702. Então 3226, livre decolagem cabeceira 10, vento 090 graus 79. Livre decolagem 103226. Trip 5317, pronto, cópia. Prossiga na sua. Está autorizado Belém 380 via Pezulo 41, Coquibu, Kilo Oscar, Kilo Bravo Oscar. Apresulo 41 e após conforme a rota do plano de voo, apresulo 41 mesmo. Subida Momo, Coquibu, Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme. E após a posição Trova, com a primeira curva esquerda após a decolagem, cabeceira 10. 5051 é o código, 5051 e o controle em 1935. 320. Apresulo 4178. Tá, 3520, torre 118, décimo 612, bom pouso. 18,6, obrigado, até já. 051-119-35. Correto, chama pra puxa sanar. Chamarei. Então, 3891, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 090 graus, 89. Livre, pouso, pista 90, tá, 3891. Torre Salvador, boa noite, tá, 3520, quadro do externo. 3520, mantém a aproximação, informaria pista livre. 20. TAM 3226, decolado, alto 46, chame controle em 1935, bom voo. 1935, bom dia, Saneto. Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 2, né? Tanto aqui. Puxa, acionamento 5317. 5317, autorizado, chama pra início de táxi. Chamarei. Sai da Puca, transição Zipar. 370, Puca Zipar, 3226. Doido, autorizado a final do procedimento LSX-Way. Desça para 2 no pé, reporte estabilizado. 3891, solo aos 48, libere próxima direita, prossiga táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Libere direita, via Alfa, reporte antes da Juliette, TAM 3891. TAM 3520, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 080 graus, 89. Ele pouso no zero, TAM 3520. Chama agora a torre 18, decimal 612, bom posto. 86, boa, obrigado. Torre Salvador, boa noite, azul 4178, está... meia milha para a Estela. Mantém a aproximação, informarei pista livre, azul 4178. Para o táxi 5317. Com 683, horas e 55, São Luís. 20, aguarde o permissão, táxi. Aguardo. TAM 3891, ingresso Juliette, portão 08. Juliette, portão 8, TAM 3891. Ao táxi 5317. Aguarde só mais alguns instantes para emitir táxi. Sim. 3520, solo ao 51, libere a direita, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Libera a direita, Alfa, reporte antes da Juliette, está 3520. Azul 4178, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 080 graus, 89. Leve pouso, estou no zero, 4178. Juliette, 3520. Ingresso Juliette, portão 5. Livre pro 5, obrigado, até já. Trip 5317, táxi autorizado via PAT, Índia Alfa, ponto de espera, chame, torre, chame nessa frequência para decolagem. PAT, Índia Alfa, nesta, Trip 5217. No 702 ali, mantém? Ali mantém, 702. 4178, solo 53, libera direita, prossiga táxi, Alfa Kilo, Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, azul 4178. Ponto espera pronto, 5317. Ali mantém, 5317. Ali mantém. Bono 702, decolou 55, chame controle em 1935, bom voo. 1935, bom dia, Bono 702. Controle Salvador, Bono 702, PUCA, transição de par, passa 1900 pés. Bono 702, contato radar na decolagem, sou para o nível 390 na saída, PUCA, transição de par. Estação 390, Bono 702. Posição para o azul 4178, aqui para mim está a posição 03. 03, tá. Tudo pronto, Felipe. Guardando só mais alguns instantes. Trip 5317, livre decolagem, taxeira 10, vento 080 graus 99. Iniciando, Trip 5317. Decola 58, chame controle em 1935, bom voo. 9354. P5317. Trip 5317, contato radar na decolagem, sou para o nível 380 na saída Momo, trova. 380, Momo, trip 5317. Setor 2, passa nível 150. Confere gol no 702. Chama agora o centro Recife. 126.85. Alterna 133.65. Recife 1285, alterna 3365. Boa noite, gol no 702, obrigado. Oh. 31170, controle Salvador, acena identificação, desça para o nível 050 na chegada Mare, altímetro no 011. Pesado. Tripo 5317, chama agora o centro Recife, 126.85, alterna 133.65. Tripo 5317, bom dia. Vamos.